Centro Guardião 02, Paulo 52, frequência livre. Capaterra, Solo 53, livre à direita, chame 219. Gente, 0219 é Capaterra. Qual Salvador é Capaterra? Via Alfa, Juliette, cruza o pátio principal, reporte na Lima. Confirme para Capaterra. Chino, pátio 4. Afirmo, pro hangar do Graer. Gente, prossiga Alfa, Juliette, cruza o pátio principal e reporte na Lima, é Copacerra. Afirmativo, Alfa, Juliette, pátio principal, reportará na Lima, é Copacerra. Solo Salvador, muito boa noite, outra vez, 5219, cliente da Tango. Chinela 259, Guarulhos, nível 360, via Pesolo 10 até Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco, Bridge, após intercepta, Pesolo 16 até Belo Horizonte para voltar ao Zulu, após direto Trive, após Trive, direto Poços e após conforme, decolada 10, curva direita na subida Tael, Leda e após Motiva. Mike Oscar, Tango Vitor Alfa, Mote, aciona 5523, controle 120, decimal 8. Paulo Salvador, muito boa noite, é o 35219, sempre tratando. Escuta, 529. É 259, cotejo, 22. Azul 4206, chama agora Recife, frequência 126, decimal 85. 2685, Recife 4206. Na escuta do solo. Né, 6259, solo Salvador. Vitória da Conquista, 200, copia? Afirmo. Trip 5219, Vitória da Conquista, nível 200, está autorizado, direto Elefa, após direto Opilor, e após direto, colada 10, curva direita, na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar, Romeo Arbor, após direto Elefa, aciona 5515, controle 120, decimal 8. Autorizado Conquista 200, direto Elefa, após Elefa Opló. Decolada 10 com curva direita, saída Argo, após Argo Elefa. O transponder é o 5515 e o controle de saída 208, Trip 5219. Trip 3, chame pronto, Trip 5219. Camarada comando, Trip. Na Lima, Alex Papacé. Mike Quebec, na Quebec, torre 11895 para ingresso e táxi, Eco Passerra, boa noite. Boa noite. Canela 6259? Sim, copiou a autorização? Confirmou. O senhor copiou a autorização, foi paga a autorização 6259, havia sido solicitado. O senhor não copiou isso? Não, nós não solicitamos, acabamos de encontrar aqui no 28. O senhor copia 360-6259? Sim, agora copiou. Xenon 6259, Guarulhos, nível 360, via Upper Zulu 10 até Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco Bridge, após Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive, após Trive direto Poços e após Conforme. Decolada 10, curva direita na subida da El, após Leda, após Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa, Motiva, aciona 5523, controle 120, decimal 8. E após parte 4. Poços após Conforme. Decolada 10, na subida da El, Leda, Motiva, 523. 208 ao controle. Qual o transponder? 5523. Portão 2, chame pronto, 6259. Camarada, obrigado. Boa noite. Boa noite, o Papatango Mike Bravo e Uniforme cruza 160. Papatango Mike Bravo e Uniforme, controle de Salvador, desça para 5 mil pés, NH 10111, autorizado a chegada a MAN. Subiu na chegada. Uniforme, está presente com o ITOC. senhora pushback é zona mesmo, 43. Chamou pushback? Foi o 35219. Tá livre, no bate 3, chame táxi, 35219. Para quando, TP? Salvador 645. Seria a autorização do 645 para Vitória T-60? Tango, no 645, Vitória, nível 360, autorizado via Peruísque 50, da 10, decola com curva direita na subida da El, pós-leda, BDEV. Aciona 5533, controle 120, decimal 8. Aviar aprovado para Vitória, Upper Whisky 50, perfil da Adael, Leda e Dev. 5533, controle de saída 208, 1645. Correto, no 645, chame pronto, pushback, acionamento. Amaremos na posição 10. Salvador, para cá, prossiga. Essa nave mais 5 minutos. Tracajá 17, vai acionar daqui a 5 minutos, é isso? Reporte para novo acionamento, Tracajá 17. 45, pushback acionamento, no 190. Coordene com a equipe de solo, agora 645, no portão 10. Coordene e chame pronto para o táxi. Chamará para o táxi, 645. Tango Mike Bravo, uniforme, desça para 2.000 pés, ajuste 1.012, autorizado a final do procedimento de LS X-Ray, reporte estabilizado, Mike Bravo, uniforme. 2.000 é mais estabilizado, Mike Bravo, Fala, Trip 52 da nave. Prossiga. Levar mais uns 10 minutos aqui ainda pra iniciar nosso pushback. Gente, informe iniciando. Para. Táxi Gol 645, temos 88 a bordo, 2h50, alterna Galeão. 188 a bordo, altímetro 1012, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18, sinal 95, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 1895, obrigado, boa noite. 0 QNH 1012, autorizado a chegada, bom fim. Autorizado, Duna. Duna da presença do Elan, senhor. Somente já para o táxi. Falou, agora 35219 para pushback acionamento. Sente autorizado, já para o táxi. Para. Posso? Rumo 645, a linha decola pistão 0, vento no 60 graus 05 nós. A linha aí decola, 645. No 645, decolou zona 6, chame o controle no 208. 208, obrigado, boa noite. Boa noite. Salvador, Gol no 645, decolou na sua escuta. Gol no 645, contato radar na decolagem, subo para nível 360, saída da El. Da El, pode voar Lida? Afirmativo, estou de Lida. Lida 360, obrigado. Salvador 35219, está acionado para o táxi. Estamos com 55 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Salvador. 5 a bordo, altímetro 1012, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera 218, decimal 95, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 1895, obrigado, bom trabalho. Pessoas a bordo? Um no meio a bordo. Gente, um no meio a bordo, altímetro no 012, táxi via hotel, chame antes da intersecção para cruzamento no 0. O 1971 no desça para 2000 pés, QNH 1012. O 1971, copiou o controle de Salvador? Seu aqui, 1012, descendo para 2000, vou 1971. O 1971 tem condições de, após Duna, interceptar o curso localizador? Seu aqui, um pouco antes de Duna, vai curvar a esquerda para interceptar o localizador. Gente, o 1971, reporte estabilizado. Contará. Papatão, o Mike Bravo de uniforme. Estabilizado? Afirmativo. Mike Bravo de uniforme, complete a aproximação, chame a torre em 1 no 8 decimal 95, bom posto. 1895, boa noite. Meu 35219, enquanto de espera da 190, pronto e aguardando. 35219, decola de imediato. Afirmo? 5219, a linha decola no zero, vento no 50 graus, 059. Linha decola, trepe. Oi, boa noite, Mike Bravo e uniforme, passou externo, trem baixo checado. Sente, vai prosseguindo no zero, Mike Bravo uniforme. Afirmativo. Sente, continue a aproximação, guarde pista livre, Mike Bravo uniforme. Guardando. O tráfego nacional já passou externo, aguarde manter a posição. Bravo uniforme, livre pouso no zero, vento no 50 graus, 05 nós. Autorizado pouso no zero, Mike Bravo uniforme, tem o trem baixo checado. 5219, decolou os 21, chame o controle 1 no 208. 208. Controle de Salvador, muito boa noite, ao TP 5219. 5219, controle de Salvador, contato radar na decolagem, subo para nível 200. Saída Arbor. 200, saída Arbor, tá livre das restrições, senhor, por gentileza? Afirmativo, 5219, subo para nível 200. 200, sem restrições, muito obrigado. Salvador, TP 5219. 5219, prossiga. Fim de evitar tráfego, e senhor, aqui autorizaria direto o árbitro da presente? Afirmativo. Muito obrigado. Bravo uniforme, solo 23, livre à direita, chame no 219. Livre à direita, 219. Solo Tracajão, 7 na 10. Taxi Via Delta e Alfa, parte principal. Indy Alfa novamente, no ponto de espera do E1 na noite, acima 95, bom voo. Alfa, parte principal, depois Via Alfa novamente, 18, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, o tráfego da Força Aérea Via Alfa, reportante da Juliette. Confirme a afirmativa, seguindo o tráfego da Rotéria, de Alfa, Rotéria da Juliette, mais velho, então. Salvador, boa noite, Goura 971. Boa noite, voo 971, livre pouso, pista no zero, vento no 50 graus, 05 nós. Livre pouso, 990, voo 971. Reporte baixado e travado. Baixado e travado, igual 71, táxi via Juliette, parte principal na Lima, chame torre 18095. Juliette, via parte principal na Lima, chame torre 18095, torre 18095, cruzamento 18095. 3395, bom voo. 1645, na escuta do controle Salvador? Escuta, controle 1645. 1645, Recife, 1251, Lanterna, 13395, bom voo. Obrigado, uma boa noite. Boa, 3897 da TAM, da cliente da informação Tango, próxima rota. TAM 3897, autorizado Guarulhos, nível 340, Viata Resolu 10, saída da EOLE da Motiva. Decolando 10, curva à direita, controle 120, decimal 8, aciona 5530, coteja. Autorizado, só é... Guarulhos 340, superior do 10, da Euleta Motiva, decolando a 10 com curva à direita. A 5530 transponder e o controle 208, cotejou 3, 8 na pé. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Chamará push acionamento 3890 na pé, então. Tripe. Solo 28, livre à direita, chame no 219. Vai. Acionamento 053897. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama táxi 3897. É... Ah, vai, até ok, cruzamento 1, sede no atraso, vai reportar. Autorizado o ingresso na pista, no atraso, vai reportar. Autorizado o cruzamento 1, sede no atraso, vai reportar. Tracajão no 7, livre decolagem no 0, vento no 50 graus, 05 nós. Autorizado decolagem no 0, tracajão no 7. Autorizado chama para o táxi, 6259. Ele chama na táxi, 6259. Se 5219, está presente, vou em... Correção, chame Centro Recife em 128.8, alterna no 260, trip 5219. 288-260, obrigado. Vamos, Salvador, boa noite, o Gol 19, 71, Vitor. 208. Controle 208, pra casa 7. Controle Salvador, pra casa 7. Cajal no 7, controle Salvador, contato radar na decolagem, tu parou 260, saída bomba. 260, saída bomba, para Cajal no 7. Para o táxi, Ocean Air 6259, 165 a bordo, alternativa é Galeão com 4 horas e 50. 65 a bordo, altímetro no 0 no 2, táxi via Índia Alfa no ponte espera torre 18 decimal 95, bom voo. Índia Alfa 295 ponte espera, boa noite, 6259. Táxi via Juliette para o portão 1, observando o chinês saindo do pátio. Juliette, não. Tá, quente, obrigado. Para o táxi, o táxi. O TAM 3897, recebemos apenas o início da transmissão. Não, tô esperando o meu passo aqui. Tá, você pediu 3898, contato com 198, alterna Galeão com 04 08. A paz segue via Índia Alfa, no ponte espera a torre 1-1-8-1-9-5, bom voo. Índia Alfa, 2-9-5, é a torre, 5-1-2-12, então 3-8-9-5, levanta a nave da torre. Salvador, Oceaner 62.59.010. Toma por aí, quatro. Oceaner 6259, ciente, Alinda, colono 0, vento no 70 graus, 059. Alinda, cola na 106259. Pensa 3897, ali mantém após o Avianca. Salvador, boa noite, igual noite, minha informação tango. Boa noite, 66, controle Salvador. Desce para nível 050, vou ir na proa de Mari para interceptar a chegada Mari. 308, boa noite. Tá. Salvador, boa noite, Oceaner 6259. Oceaner 6259, controle Salvador. Contato radar na decolagem, subo com 360, saída da EL. 360 da EL, 6259. Poderia voar Leda? Afirmativo, pro de Leda. Leda. Gol 1866, informo tráfego na posição de 10 horas, 16 milhas, rumo oposto, cruzando nível 170 para o 260. É Alfa Tango 72. Ciente, gol 1866. Gol no 866, após superar o tráfego, está autorizado a voar na proa de ITAP. ITAP no 866. Tracajá 17, chame centro Recife, frequência 126.85, alterna 12545, Tracajá 17. 126.85, 12545, Tracajá. Boa noite, 866, tráfego superado, está presente, vou ITAP. ITAP, no 866. 3897, livre da colagem no 0, vento no 50 graus, 059. Livre da colagem no 0, 3897. 3897, decolou os 41, chame o controle 1208. 308, boa, 3897. Controle uma boa, 3897, transfere. Dael Leda Mótica. CAN 3897, contato radar na decolagem, voo para nível 340, saída Dael. 340 na Dael, 3897. Meia, desça para 2000 pés, NH 10012, autorizado ao final do procedimento ILS X-ray, reporte estabilizado, livre da restrição de altitude em TAP, 1866. Livre TAP 2000 com 1012, reportará estável 1866. Boa noite, tá 3197 380 para Rio de Janeiro, Galeão, cliente da Uniform. 3197, temos o 360 pré-aprovado, aceita? Positivo, 360. Autorizado Galeão, nível 360, via Terzulu 10, saída da Eoli da Motiva. Decola 10, curva direita, controle 120 decimal 8, aciona 5550, coteja. Autorizado, ao nível de voo 360 para o Rio de Janeiro, Galeão. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Módiva. Aerovia Upper Zulu 10, controle 1208, transponder 5550, CAN 3197. Procedimento correto, chama para pushback acionamento. Chamada para pushback acionamento, CAN 3197. Chané 6259, Chame Centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 13395. 251, 3395, 6295. Chame Centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 13395. Prossiga, senhor, 3897. Chame Recife em 125, decimal 1, alterna 13395, bom voo. Copiado, boa, 3897. Gol 1866, reporte estabilizado. Boa, espera, 1866. Meia complete aproximação, chame a torre em 1 no noite decimal 95, bom pouso. 295, boa noite, 866. Boa noite, 66, boa noite. Boa noite, 66, livre pouso no 0, vento no 3, 0 graus, 0,6 dúzia de nós. Pouso autorizado, 866. Região 07, prossiga. Guardião 07, aguarde para decolagem. Tem um trafo na final já autorizado para pouso.